Ao vivo a cores é o DVD. É mais alegria pra mim e pra você. É felicidade que nunca se viu. É calcinha preta balançando o Brasil. É calcinha, meu irmão. Quero ver você mexer. É calcinha, meu irmão. Balançando, balançando, balançando a multidão. Quero ver você bater na palma da mão. Quero ver você bater na palma da mão. Eu sinto falta de vocês. E falta o coração. Sou seu namorado. Te quero ao meu lado. É calcinha, meu irmão. É calcinha, meu irmão. Quero ver você mexer. É calcinha, meu irmão.